quando o sol se põe. Caminho é lindo, mas eu me sinto assim, mais perto do fim. Vem me ajudar. Vai ser assim e logo vai voltar. Tenho medo de te perder. Adormeço pra te esquecer. Dos meus sonhos só dá você o meu coração. O meu coração. Coração.